Eu tô com fome, quero merenda. E o quê? Aí! Oi, senta sem parar, senta sem parar, senta sem parar, senta sem parar, senta sem parar, senta sem parar, senta sem parar, senta sem parar, senta sem parar, senta sem parar, senta sem parar. Baixo, baixo, baixo. Aí, ó. Eu tô com fome, quero merenda. E o quê? Eu tô com fome, quero merenda. Aí. Pagodão Universal. Pão mortadela. Oi, senta sem parar, senta sem parar, senta sem parar, senta sem parar, senta sem parar, senta sem parar, senta sem parar, senta sem parar, senta sem parar. Quem sabe canta aí, vai. Eu disse creme e craque. Creme e craque. Creme e craque. Creme e craque, creme e craque, creme e craque, creme e craque. Eu tô com fome, quero merenda. Eu tô com fome, quero merenda. Pão com fome, suco guaraná. Pão com mortadela. Suco guaraná. Oi, senta sem parar, senta sem parar, senta sem parar, senta sem parar, senta sem parar, senta sem parar, senta sem parar, senta sem parar, senta sem parar. Baixinho. André CDs, o moral de Bicoara. Quem tem dinheiro tá na pista. Quem não tem,